Eco 217, bom dia. Identifique, chegada é a Monfe. O ideal é descer ao 040. O ideal vai descer para o 040, Felipe. E aqui, Roberto Santos, Salvador? Iaque, Romeu Tango, Salvador. Imagem pista 17, vento 170 graus, 12 nós, atente à esteira do Embraer 190 da Azul, ok? O Mike Ecodot. Geralmente pago, agora está duas vidas do peron. Está atento, patrulha. Táxi autorizado, chame para ingresso o Índia Novemberão. O Azul 5096, solo aos 18, livre à direita no 211. Direita no 211, 509. Estamos superando agora pelo Patrulha 03. Gente, chamei o senhor anteriormente para apagar o tráfego, o senhor não copiou. Não estava recebendo, mas está visual. E agora na sua escuta, recebendo novamente. Gente. Queco Delta, decola aos 18, chame o controle 19-8 para o seu regresso. 19-8, Delta. Salvador, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, bom dia. Tudo para um, mil pés, corredor axé. Mil pés, não axé, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, destino Manati. É P3, senhor. D304, desça para 2.500 pés, ajuste 109, livre LS Whisky, pista 10. Patrulha 03, Salvador. Patrulha 03, Salvador. A gente pode informar se estimado para o través de Léo e estimado de posto por seguro. Muito grato, patrulha 03, está passando agora para o da barra. Na direção à terminal Ilhéus, a frequência daquele controle é 120 de mau ponto. 120 de ponto. Valeu, Yankee, onde eu estava? Prossiga. Prossiga, Yankee, onde eu estava? Prossiga, Yankee, o soldado. Passando agora o Rio Vermelho, corrigindo o Costa Azul, seguindo via litoral, ela sobrevoa na região do Flamengo, quando no farol está ponto autorizado o transferido. Ok, o Yankee, o soldado, atende o tráfego Sierra 76, está mantendo 1.000 pés no corredor, já passando sobre Itamu. Chegou entrecortado, apenas a informação de um tráfego do 76. Afirmativo, passando a praia de Itapuã no momento, 1.000 pés do corredor axé. Ciente, poderia confirmar o altitude? 1.000 pés. 1.000 pés, ok. Está mantendo 500 pés o Yankee Romeu Tango, sentido contrário, então. Afirmativo, prossiga via litoral e reporte no farol de Itapuã. Depois da Tango. Mike, Eco Delta, frente tráfego Robson 44, passando agora o Jardim de Alá, mantendo aqui atrás. Ok, tá certo, Mike, Eco Delta, da presença para a direita da C3. Autorizado. Delta. E aqui é o meu tango, chame Torre Salvador em 1-1-895. Opa, tango, Yankee, Romeu Tango, chame Torre 1-1-895. Chame Torre 1-1-895. 3859, identifique, chegada é a Bonf, desça para 5.000 pés, 19, reduza para 259. O meu tango, prossiga. Visual da aeronave de volantão 90, solicita cruzamento do eixo da 35 para sobrevoo na região do Flamengo. 372 aos 24, controle 198, goleado. 198, obrigado. O Yankee Romeu Tango agilizando na medida do possível o cruzamento da final do 35. Eu tenho uma aeronave alinhada na carteira 17, aguardando para a decolagem, ok? O Yankee Romeu Tango agilizando o cruzamento. Gente, agilizando, tá? 372, subou 370, saída pouca. 370 na boca. 370. Controle, autoriza o Mike Cargo para interceptar o lote. Autorizado, Mike Cargo. Exato. Mudança Lanoura, 63-12. Bom dia, informação do Juliet. Bom dia, 63-12. Identifique, chegada Mari, desça ao 060. Ajuste 19, reduz para 259. Mari, pode mais rápido. 62. Então, número 4, mantenha a chegada. T04, livre pouso no 0, 970 graus, 10-9, ajuste 1-0-9. Livrando o eixo da 35, Tango. Chegou 9083, próximo espera da 1-0, atual granada. O Yankee Romeu Tango vai manter que citou. Ah, presente condição, clube dos advogados aqui no seu Travessu. Ok, mantenha o Travessu, não interfira com o eixo da decolagem da pista da 28. Mantenha a minha escuta permanente, o Yankee Romeu Tango. Permanente na sua, Tango. 903 ciente, mantenha o ponto de espera. Mantém. 3304, informação, eu tenho um helicóptero de sua direita, mantendo o travessu da torre, ok? Tá mantendo 300 pés, fazendo um sobrevoo na linha litoral sul, 3304. Controle, o trip 5217 é número 1, senhor? Negativo, é número 2. Positivo. Já tá no ideal? Tá livrando agora e vai manter a velocidade que você achar melhor aí. Qual é bom aí pra você? Tá mantendo quanto no momento? Eu vou manter 230. Tá bom. Beleza. Z083 alinhar e manter PY0. Alinhamento 0083. O Índia November Alpha livre decolagem PY7, 1970 graus, 12 nós, o ajuste 0019. Formação, um helicóptero mantendo através sul da torre de controle, fazendo sobrevoo. O Índia November Alpha. Z304 aos 28 direito, 121 no 1. Z03 para informação, tem um helicóptero a no través sul do pátio de cargas, ok? Não irá interferir, decolagem autorizada, 1950 graus, 10 mais. Cliente, iniciando 09083. Torre Salvador, esse é o Papa Romeu, mais Serra Gol, estabilizado no ILS. E o Papa Romeu, Índia November Alpha, decola ao 29, no controle 198. Ingresso corredor axé, tá, graças. 2685. 2685, você já tá já. Mike Serra Golf, reporte externo baixado, travado. Vai passar após externo, propõe cancelamento para 17. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, enquanto a gente vai na escuta. Índia November Alpha, Tubarão Mil Pés, corredor Axé. Tubarão Mil Pés, corredor Axé, Índia November Alpha. Z03 decola aos 30, controle 198, boa viagem. 198, graças. 9083. Gol 9083, suba ao 380, saída da El. 380 da El, gol 9083. Meu colega do controle, 5217 solicita a duna. É possível? Confirme? É possível voar duna da presente para o 5217? 5217 autorizado. Direto, duna. Você interceptar mesmo para abrir? Se você me autorizar, eu tenho condições de voar o externo e interceptar por meios próprios. Duna já está de bom tamanho. Desça para 2 mil pés, 19, livre ali. 2 mil, duna. Reportaria estabilizada. Travado, Mike Serra Golf, propõe um cancelamento. Ok, cancela os 3-1, o Mike Serra Golf, base pela direita autorizado, reporte base, baixar travado, mais que a Golf, o ajuste 1019. Pela 19, baixado e travado, Mike Serra Golf, vai reportar na curta. Serra Golf, livre pouso, pista 17, o vento 15 graus, 10 nós, o ajuste 10 no nós. Ai, não mais. Serra Golf. Se eu tenho dia bravo, tá livre a decolagem da Enrimar. Fique atento ao... Não, tá livre a decolagem, mas o Tanger é bravo. Vento 150 graus, 10 nós, o ajuste 109. Tem apenas um tráfego agora, o Mike Serra Golf pousando na 17. Tá praticamente a uma milha essa cabeceira. O Mike Serra Golf não irá interferir. Reporte fora do solo, Tanger é bravo. Solo, visual aeronave. Na final da 17. Ok, qual é a intenção do Tanger é bravo? Pouso no faixa 4. Abastecimento. Ah, ok, sim. Então, está autorizado prosseguir direto para o Parte 4, agilizando. O vento 150 graus, 10 nós. O Tango de Abravo, ajuste 10, 19. Aproximação direto para o Parte 4. Está ajustado 10, 19, vai direto para o Parte 4, graças. Do olho. Pá. NB. Controle Gol 903, autoriza a direita na proa de Motiva. O 903, Motiva fica fora da minha jurisdição. Mantenha a saída e aguarde a planificação com o tempo. Ok, 903. Na 63, ano 2, vetor para sequenciamento à esquerda, pro A0, no 5, pro A5, seguinte ao lock. Esquerda pro A5, ao lock. Na 63, ano 2, desce para 3, e o PES, 19. Ok. 63, ano 2, 63, ano 2, desce para 3, e o PES, ajuste, 19. 19. 3859, desce para 2, e o PES, 19. 2019, desce para 2. Direto para o Pátio da Bata, reporte livrando. Tanho de Abravo, aproxime direto para o Pátio 4, ok? Devido ao Max Serra Golf estar na pista, aproxime direto para o Pátio 4 sem interferir. O Tanho de Abravo. Positivo, tranquilo, valeu aí. Torre Salvador, bom dia, o Trip 5217 no localizador. Agora, full ILS. 5217, aguarda a autorização de pouso, ajuste 1019. A gente aguardando a autorização de pouso para o TREP 52 RUNO 7, ajustado em 0. Opa, bom dia, comandante. Bom dia, Bravo, Sulu aos 36, frequência livre. Bravo. Chinem 6312 para o localizador, direita 050. Direita 050, 6312. São 3859 para o localizador, esquerda 170, livre LS. Esquerda 170, livre LS, são 3859. E 5217, final agora, baixado e travado. Livre pouso, 150 graus, 10 nós. Livre pouso pro trip. Pode ser que fale nessa proa, 6312? Estou atualizando, o 632 aprova para o localizador. Pode ser que fale nessa proa? Se você está LS completo, tiver condições, 6312. 2000 pés, está livre, LS X-ray. Autorizado. Aos 38, direita 1211. Direita 1211. Chame torre 1-1-8-9-5. Tendo liberado o paciente para toca remetida em Veracruz. Frequência livre até a volta. A 3-1-2 tem se avisado no LS da pista 10. A 3-1-2 completa o LS, chame torre 1-1-8-9-5. Através sul do aeroporto, fazendo sobrevoo, mantendo 500 pés, o 359. Salvador, 6312, voa, 8 milhas externo. 6312, bom dia, reporte externo, baixado, checado. Salvador, 6225, pessoal, com a aeronave na curta, pronto, turno certo. 6225, agilizando manobras, alinhar e manter. Ali mantém 1-0. Solou aos 4-2, livre à direita, 1-2-1-1. É 225, decolagem autorizada, 950 graus, 12 nós. Iniciando no zero, né? 225. Zero, bastante travado, 632. Continue, aguarda o pista livre, 6312. É 312, livre pouso, 1-0, 1-5-0 graus, 12 nós. Autorizando a pista 10. Na 6225, decola aos 43, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa, 6225. Olho Salvador, bom dia, o 6225 do Oxanã decolou, perfil Arbor Elefa. Oxanã 6225, suba ao 320, sai da rua. 320, 6225. Previsão 179, alinhar e manter, puxa no verso. Gabriel. 6312 da Oceané, aos 45 direita, 1-2-1-1. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, prossiga. Direcionamento, chame para a decolagem, São Índia Bravo. Decolagem autorizada, 1950 graus, 12 nós, o ajuste 1099. Autorizada a decolagem da 3179. Sou Índia Brava, livre decolagem com o Pronorte. O vento 150 graus, 12 nós, o ajuste 90 no norte. 6225. Índia Brava copiou, Arturo. Então, 3179, decola aos 47, controle 19-8, boa viagem. 19-8, graças. Controle, bota 3179, Dael, lenda. 3179, suba ao 340, saída Dael. 340, Dael, 3179. Salvador, bom dia. É o Xanero 631, passando 200, informação Juliette. O Xanero 631, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés, 2019. A identifique, 4.000 pés, 2019, chegada bom, o Xanero 631. Zona 79 vai necessitar de CZ, vai manter a proa 185 por aproximadas 10 milhas. E livre de Zil. Carro, salve, Índia Brava, vamos para o sol, eu Alfa Tango Tango parte 5 para o parte 3, é isso? Chame na Papá para cruzamento. Autorizado, Leida 3179. Do Alfa Tango Tango, reporte na Lima. Na Lima, já transfere 1211 no sol. Poderia voar Mótima, o 3179? Pode voar Mótima, o 3179? O 3179 pode valer, né? O Xené 6225, chame Recife, 1288, alterno 260. 288, alterando 265, 6225 do Xené, obrigado, bom dia. Alternativa 1260. 2605, obrigado. 3179, chame Recife, 1251, alterna 3395. 251-3395, tá 3179. Finalizou sobrevoo, se autorizado, cruza 190 para Serra Índia, Eco Índia. Está autorizado o cruzamento da, da final da, da pista 1028. O Yankee Romeu Tango sem tráfego a reportar, o ajuste 1099. 1099, grato, autorizado o cruzamento. Ok, evita o sobrevoo da base aérea, ok? O Yankee Romeu Tango. Evita a sobrevoo da base aérea, então vai na vertical do eixo da 35. O Romeu Tango está autorizado a aproximar direto para o aeroporto do Batalhão de Polícia. O ajuste 1099, reporte controlado, ok? O vento 1970 graus, 10 horas. Afirma para o Tango? O senhor vai aproximar direto para a Serra Índia, Eco Índia? Afirma. Gente, reporte no solo controlado, vento 1970 graus, 10 horas. No solo controlado é complicado porque a gente lá não tem essa recepção. Poderia transferir controle para coordenar um pouso lá? Pode ser, 19.8, então regresso. Grato, bom trabalho a todos. Controle, Papatango Yang, Romeu Tango. Prossiga. Cruzou o aeroporto agora, seguindo na magnética 315, para Serra Índia, Eco Índia. Reporta quando visual. Grato. Salvador, bom dia, 4299 da Azul, ponte de espera da Onda Zero. O 4299 ali e decola a pista no zero, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 160 graus, 109, só altímetro 1019. 1099, alinha e decola da Onda Zero, o 4299. Salvador, é o Janeiro 631. Prossiga. Qual o nosso número da aproximação? Número 1. Posso aprovar o túnel e completar por meios próprios com referência? O 631 na porta pelou, vai para a Duna. Na presente, foi pelou. Desce para 2 mil pés, 19. Qual o perfil da chegada ao Janeiro 631? A OLA vai iniciar da 1-0, azul 4-0-9. Dois ciente, o vento 1-6-0 grau, 0-9 nós. 4-0-9. controle, o Ian, aqui é o Maçango, já avisou a Monserra Índia com a Índia, segue pra pouso. Gente, frequência livre, até. Grato. Mike, Eco Delta, prossiga. Azul 4299, decolado ao 59, controle em 199, décima 8. 198, bom dia. Cliente, prossiga na Proto Farol de Itapuã, Mike Eco Delta, reporte para a descida. O Chiné 639 está livre, LS X-Ray. Livre, o ILS X-Ray, 639. Controle, bom dia, Azul 4299, passa 1100. Azul 299, suba ao 340, saindo do Sahel. Sahel 340. Mike, identifique, chegada a Mari, desça 050. Off-Hider, Mari, arrival, descent 050, Mike. Controle o Azul 4299, necessita manter a proa 200 pelas próximas 15 milhas devido a formações. Livre desvio após o Oleda. Pode desvio, Oleda. As últimas informações? Partido Aciel permanece circuito de tráfego, executando PGR em Salvador. E ao final da missão, revisa o Vicente, informa que ficará sujeito ao tráfego, mantém a posição do Taxi Hotel. Salvador, bom dia, o Chanair 631, no final da 10. O Chanair 631, tráfego avistado, altímetro 1019, baixado travado. Baixado e travado, 631. Autorizado pouso, pista 10, 631 do Chanair. O vento 160 graus, 119, altímetro 1019. Livre pouso na pista 10, o Chanair 631. A Romeu Índia November Alpha, mantenha-se em condições visuais, reporte a rotatória. Então, em apoio, o transporte visual fazer 2.500 ISR. Ciente, modifique seu transponder para 0112, o posto era 2733. 0112. Alinha e mantém pista no zero a partir da injeção hotel 2733 por série. Vale, né? Mantém a partir da injeção hotel 2733. Poxa, né? 63 no 1, no seu solo 05, liberou a pista, chama o solo 121 desse mão, né? 21.1, Oxa, né? Meia 3 no 2299, chame frequência 1251, alterna 3395. 10 a partir da intersecção hotel, o vento no 60 graus, 11 nós. Salvador, um bom dia, Azul 5107, ponto de espera da 1-0-0. 5107 da Azul, mantém o ponto de espera? Mantém o ponto de espera, 5107. Papa November Mike, descend to 2,000 feet, QNH 1019, clear ILS final approach, report special class. 2,000 feet, 1019, voice capture ILS X-ray, Mike. Azul 5107, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 5-1-0. Será 2733, decolado de Salvador 08, curva esquerda, porte perna do vento da pista 1-0, através norte da torre de controle, a 1.000 pés de altitude. Reportar 1.000 pés, através norte da torre, 2733. Azul 5107 autorizado, decolagem pista 1-0, vento 150 graus, 09 nós. Informo tráfego setor norte, 1.000 pés, perna do vento, Caravan, não interfere na sua decolagem. É sempre resolvo mesmo, decolagem autorizada, 5107. Do vento, através do norte, força era 2733. Falando a perna do vento, aguardando para girar a base, força era 2733. 33. Okay. Excelente. Papá, Mike, Eco Delta, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, Delta. Torre Salvador, papá, Mike, Eco Delta. Mike Eco Delta, altímetro 019, o vento 150 graus, 09 nós, reporte no vertical do farol do Tapuã. Reportará vertical do Tapuã, Delta. Força aérea 2733, gira a base, reporte na final da 10, trem fixo. Está girando, reporte aérea final, 2733. Azul 5107, decolado azul no 1, controle 119, decimal 8. Controle 19, 8, azul 5107. Mais. Direito, Mac Eco Delta, confirma a altitude que mantém? 500 pés. Mantendo essa altitude, 500 pés, 360 pela direita, Mac Eco Delta. 360 pela direita, Delta. Remetida, pistão 0, vento 160 graus, 10 nós. Liga toque a remetida, pistão 0, 2733. 07. Golden Towers, morning, Papa, November, Mike, Albert Marcus. Papa, November, Mike, continue our approach, expect to run a vacated ultimate series 1019. 1019, Mike. November, Mike, Island Gear, John Lockett. Mike. O Mike Curelta reporte visual com feno na final da 1-0. Reportará. Down and Lockett, November, Mike. Continue approach, expect run AV case, Papa, November, Mike. Roger. Delta visual, afirmativo, Mike Eco Delta, ultrapassa a retaguarda do tráfego, sem interferência, reportando final pista 17, base pela direita 17. Reportará a base pela direita 17, o Mike Eco Delta. Sucera 2733, decolado 13, reporta no través norte da torre de controle, ascendendo para 1.500 pés. Papa, November, Mike, clear to land, runway 10, windy 150 degrees with 10 knots. Clear to land 10, Papa, November, Mike. 02733, torre. Escuta pra cima. Decolada os 1-3, tocou remeter os 1-3, corrigindo. Curva esquerda, mantendo perna do vento, pista no zero, ascendendo para 1.500 pés. 1.500, perna do vento, 733. Para sua informação, temos o helicóptero Sirkovski, altitude 500 pés, prosseguindo para a final da 17. Reporte visual com o tráfego, o 2733. 33. Aqui é com o Delta Torre. Passou, escuta. Informa o Caravan, perna do vento da pista no zero. Ascendendo para 1.500 pés. Reporte visual com o Caravan. Reportarei com o visual. O Mike Eco Delta visual com o Caravan. Gente, o Mike Eco Delta já baixar travado? Sai daqui. Reporte quando baixar travado, final do 17, Mike Eco Delta. Certo. Tango Tango ali, mantém cabeceira no zero. BC-33, alonga em perna do vento, aguardando para girar base. Alonga, aguardando para girar base, forma que ainda não está visual com o helicóptero no final. Sente, o tráfego já se encontra no setor noroeste? Próximo ao Salvador Norte Shopping, separado em altitude, o posto era do C-33. 33, sente. Papa, Papa, November, Mike, Mike, on the ground at 1-5. When you vacated, contact 121-1. 1-1-1-1-1-1. Toque remetida com a torre, mantendo 1.500 pés. Chame o mesmo na frequência 1-1-8-9-5, guardando instruções. Sete do tráfego, chama 1-9-5, obrigado. E do Zebra Alfa. 1-0-3-3. Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 170 graus, 09 nós. Dan Salvador, Papa Romeu, 29 Alfa na prova da Tatuária, Salvo Campo. 29 Alfa.